Rádio Alerge Notícia. Nesta quinta-feira, 3 de abril, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado Paulo Melo, leu a carta de renúncia do governador Sérgio Cabral. O líder do governo na casa, o deputado André Correia, do PSD, disse que a bancada governista manterá a mesma linha na Alerje. Olha, esse é um governo de continuidade com avanço, né? Acho que cada um tem o seu estilo, a sua forma de conduzir a gestão, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho como líder do governo e junto com meus companheiros da base do governo de ter ajudado a construir, sem sombra de dúvida, aquele governo que foi, desde que eu ingressei na vida pública, o governo que mais teve realização positiva, concreta, que mude a vida das pessoas para melhor em todas as áreas de política pública, educação, saúde, segurança. E eu acho que o governador Pezão tem toda a qualificação pessoal, política, técnica, de gestão, é um gestor premiado internacionalmente, com experiência, para dar mais velocidade, fazer avançar e melhorar ainda mais. O presidente Paulo Melo anunciou que a solenidade de posse do vice-governador Luiz Fernando Pezão acontecerá amanhã na Alerje, às 9 horas da manhã. Reportagem Patrícia Potevan.